tens de grana. Rap putas e grana, rap putas e grana. Combinação perfeita pra encher tua vida de drama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Mil tretas, mil putas, mil putas na tua cama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Administre bem que o lucro volta em fama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Rap putas e grana, rap putas e grana. Dinheiro é uma puta, puta, puta. Me chegando com topless. Quanto maior o desejo, menos ele aparece. Mais vicioso que crack, tão relaxante quanto um beck. Durante o uso traz conforto e na abstinência é motivo de estresse. Ajoelhe e faça prece, pra não ser infectado pela febre. E não adianta correr, amuleto de sorte é pata de lebre. Quanto mais oro pra Deus, mais merda me acontece. Mas de nada adianta fé, a glória só vem pra aquele que merece. Marechal me falou que underground é o caralho. Seja real no trabalho, fodam-se todos otários. Vou correr por um cascalho, sou meu próprio adversário. Sem folga no calendário, até que virei milionário. Dei rotina de horário, não nasci pra funcionário. Quanto mais falam de mim, mais sobe meu saldo bancário. Rap putas e grana, rap putas e grana. Combinação perfeita pra encher tua vida de drama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Mil tretas, mil putas, mil putas na tua cama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Administre bem que o lucro volta em fama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Rap putas e grana, rap putas e grana. Mano, eu cresci na favela, onde ambição não é pecado. Quem pega aquele que estagna e vira matéria-prima para o Estado. Minha coroa investiu em mim, esperando por um advogado. E eu decidi não cursar direito, mas faço direito tudo que eu faço. As vadias fazem de tudo pra transformar teu sonho em pesadelo. Chegam de mansinho, enchem de carinho e te acorrenta em tranças de cabelo. Entendo quanto é foda resistir a uma mina com corpo de modelo. Principalmente contigo, estando cada vez mais perto de fodê-lo. Mas quem vê calha não vê coração, e de boa aparência o inferno tá cheio. Assim como o dinheiro são as vagabundas, perdem valor quando rasgado no meio. É que sempre se fode quem fecha com o lado errado pra falar mal do Correlli. E você pode até não ser do mesmo bonde, mas se tá no bolo acaba no recheio. Rap putas e grana, rap putas e grana. Combinação perfeita pra encher tua vida de drama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Mil tretas, mil putas, mil putas na tua cama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Administre bem que o lucro volta em fama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Rap putas e grana, rap putas e grana. Quando tem grana em jogo, até boa ação é suspeita. Enquanto uns se matam por ela, outros têm de sobra na colheita. Pra alguns sinônimo de poder, pra outros a inimiga perfeita. Mas no mundo em que vivemos, eu não conheço um que rejeita. Rap putas e grana, rap putas e grana. Combinação perfeita pra encher tua vida de drama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Mil tretas, mil putas, mil putas na tua cama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Administre bem que o lucro volta em fama. Rap putas e grana, rap putas e grana. Rap putas e grana, rap putas e grana. Big Edge. Big Edge. Rap putas e grana.